Próxima Julinha de Gol, 1404. Frente no 404, avista o Boeing da Webjet enfiando o push. Afirmativo. Ok, gente, assim que o mesmo liberar a passagem, o senhor pode prosseguir Juliette para o 04. Ok, Juliette para o 04, pode estar. O 1404. Autorizada presente pelo Centro Recife, a proa de Aracaju. Autorizado, direto Aracaju da presente, 5216, obrigado. Parceria do 2224, controle. Prossiga 2224. Presente, está autorizada a proa de Froti pelo Centro Recife. Da presente para o Tchê, muito grato, ainda não se escuta. Passarela 2224. Salvador Azul 4071, no nível 360 para Campinas, assistente da Unifarm. Campinas, temos o 360, copia? Copia. Autorizado Campinas 360, via Zulu 16, Belo Horizonte, Zanetti, Pira Mendes. Decolagem será da 1-0, curva direita na saída da Euleda, após Leda Bridge. O controle 1935, transponde 5535, coteja. Autorizado 360 Campinas, e a Zulu 16, saída da El, curva direita, pista 10. Após Leda, Bridge, Belo Horizonte, Zanetti, Pirmen, transponder 5535, controle 1935, azul 4071. Correto, azul. Quando pronto, são impossível acionamento no 08. Chamará, 08. Salvador, web 5836 para o táxi, 102 a bordo, 3048, alternando Salvador. Web 5836, táxi autorizado via Juliette Alfa no ponto de espera de Chama Torre, 1186. Desde táxi 5836. Controle 5216. Estamos em Recife agora, 126.85, alternando 12545. Recife 12685, 12545, bom dia, obrigado. Bom, por isso, o passarelo 2224, controle. Prossigo, 2224. Está autorizado agora a chamar Recife na frequência 126.85, alternando 12545. 12685, 12545, passarei 2224. Salvador, muito boa noite. É o Bruno 604, desce na Mari até o nível 160, sem atando. Bruno 604, boa noite. Oceane, identificação. Está autorizado a chegada Mari, desça para nível de voo 050. Desce via até o nível 050, voo 1604. Temos um Airbus Atam que já irá iniciar no 3, ok? Excelente. Salvador, muito boa noite. O TAM 3858 está na posição 07, em seu uniforme. 3858 para Fortaleza, temos aprovado 370, copia? Prossiga. Autorizado Fortaleza 370, via Airbus do Lu 19, decola 10, a curva à esquerda. Saída Momo, transição Frote. Frequência do controle 11935 e o transponder é o 5545, coteja. 370 Salvador, via Upper Zulu 19, decolando da 10 com curva esquerda na saída Momo, transição Frote, o controle de saída 11935 e o transponder 5545. Correto, 3858, quando pronto, chame pushback acionamento no 07. Chama na 3858. Sobra azul 4071 para pushback acionamento no 8. 08 autorizado, chame táxi, azul 4071. Autorizado pushback acionamento, chamada para táxi 4071. Boa noite, contato radar na decolagem, suba nível de voo 330, a saída Pucajamo Aracaju. 330 autorizado, Pucajamo Aracaju, quando possível voa Jamo ou Aracaju. Autorizado, Jamo da presente, 5836. 5836. Calda. Fala. 3. Entra na saída Gole, transição Ofito. Frequência do controle 11935, transponde 5522, coteja. Autorizado, Brasília 380, Opazulu 7, está 10, após decolagem de curva à direita. Saída Gole, transição Ofito. O controle 11935, transponde 5522, está no pátio de autoridade para acionamento. Livre acionar, some táxi, Força Aérea 2583. Tomara táxi nessa, 2583. De 5836, controle? 5836. Copia da presente, está autorizada para o Djamo? Afirmativo, vamos, Djamo. 23662, táxi autorizado Índia e Alfa até o ponto de espera. Quando chama a torre, 1986. Índia Alfa, ponto de espera, 1086. O CNR 63110, coordenando com a equipe de solo após a passagem do Airbus da TAM retaguarda. Tem limite para o feedback acionamento no 01 no Samitax. Gente, após o Airbus, ele se chama táxi, 63110. Jet 6748, está livre LS desse 10 de Salvador, o ajuste 10196, reporte estabilizado. É Reportar estabilizado no 016, ajuste 6748. Pronto, tá, 3662. 3662, pistolo zero, autorizado a linha de decolar, o vento é 170 graus, uma dúzia nossa. A linha de decola 10, tá, 3662. É, 3662. 160, uma dúzia. Obrigado, senhor. Palmas do 4071 para o táxi. Alternando Ribeirão Preto, 4 horas e 40 de autonomia, 71 a bordo. 071 Centro, táxi autorizado via Juliette Alfa no ponto de separação da torre 186. Via Juliette Alfa, torre 186, azul 4071. 748. Gol no 604, está autorizado descida para 2 mil pés, o ajuste no 096, LVLS, pressão no 0 de Salvador, reporte estabilizado. Desce 2000 via, reportar estabilizado no ILS, gol 604. Webjet 5836, chame Recife no 2085, alternando 125, decimal 45. 2085, 2545, boa. Salvador, boa noite, Santa 3662, decolado, cruzando 1500. Santa 3662, boa noite, contato radar na decolagem, suba nível de voo 370, saída por Cajamu Zipá. Cajamu Zipá, poderia voar Zipá? Aguarde coordenação com o Recife, o TAN 3662. Guardando. Bom dia. 662 controle. Prossega. Autorizado pelo Centro Recife a prodisipar. Obrigado, senhorita. Tantan 3662. Copiado, prodisipar, Tantan 3662. Muito obrigado. Qualquer 5-3-0 Recife, uma boa noite, linha de peito, só mantém o nível 3-3-0, vigilância. Vou em nome do Romeu Fox 018, reporte quando estiver na ideal. O Força Aérea 2583 acionado, pronto para o táxi. Gente, Força Aérea 2583, autorizado o táxi. E para o cruzamento da pista 1028, irá chamar a torre em 1186. Para o cruzamento, chamar a torre 1186. Salvador, boa noite, Azul 4071, está no ponto de espera da 1-0. 7, Azul 4071, temos um 37 objeto na curta final, observa a passagem após o leme mater. Ok, após a passagem do tráfego, a linha tem Azul 4071. Torre Salvador, Força Aérea 2583 para o cruzamento. Ok, o seu táxi será via pista direito, ok? Não temos interseção para cruzamento de pista nessa, em frente ao pátio autoridade. O número 2 para decolagem, aguarde para ingresso. Força Aérea. Afirmativo, aguardando para ingresso pela pista como número 2, 253. Salvador, 3858, está no 07, para puxa final. Está autorizado, 3858, chame táxi. Chama lá. Só mais um instantinho pra gente, cara. 6748, object, no solo, aos 37, liberar à direita, 129. Liberar 219, object 6748, boa noite. Boa noite, Azul 4071, vento é sul, 10 nós, pista 10, decolagem autorizada. Autorizado, decolagem 140, sentido pista 10. Solo, boa noite, objeto 6748, livrou. Boa noite, web 6748, ingresse via Alfa e a porta 1 da Juliette. Via Alfa e a porta 1 da Juliette, 6748. Localizador, gol 604. Primeira nave. 604 está estabilizado. Ok, passa para a torre, gol 604. Afirmativo, chame torre 198, decimal 612, bom pouso. Obrigado, Zé. Cadura externa ainda, ok? Gente, a linha decola, o 253. Não, vai alinhar na parte da interseção ou vai até a cabeceira? É só instante para decolar. Azul 4071, decolado aos 39935, controle, boa viagem. Aos 35, Azul 4071, bom final de semana. Boa viagem. 253, só um instante para decolar. Controle, boa noite, Azul 4071, decolou passando 1500 metros. 4071, boa noite. Contato radar na decolagem, subo nível de voo 360. Após 2000 pés, está autorizado curva direita para o Adidael. Após Dael, voa Leda, após Bridge. 7360, após qual altitude pode curvar direito? Após 2000 pés, 2000 pés mínima, curva direita para Dael. Poxa, após 2000, passando agora, Dael, azul 4071. 3662, chame Recife, 126.85, alternando 125.45. 2005, 2545, contando 3662. 7, quando pronto, chame para o chamar acionamento no 10. Chamará, obrigado. 46748, ingresso Juliette para o 07. Confirmando, 6748, Juliette para o 05, 05. Chame frequência 1. Meia 04, pouso autorizado, pista 10, 180, uma dúzia, nossa. 180, uma dúzia, 604. Será que é meu filho? Boa noite, amigo, manhã. 35, boa viagem. 935, uma boa noite. Controle, muito boa noite, Força Aérea 2583. Força Aérea 2583, boa noite, contato radar na decolagem, suba nível de voo 380, saída Goleval Ofito. Saída Gole Ofito, autorizado 380, 2583. CO nível 330, via para o ISC 58, a decolagem da 10 com curva à esquerda. Saída é Pulca, transição Aracaju. A frequência do controle 11935 e o transponder 5553, cotejo. Autorizado, Maceió, nível 330, para o ISC 58, decolado da pista 10, curva esquerda, Pulca, Aracaju, 1935-5553. Correto, 3152, quando pronto, chama para o chefe de acionamento no 09. Só para o acionamento, obrigado. Noite 604 no solo 42, libera a direita 121 nesse momento. Libera a direita 121, 9, gol 1604. 858, Valência, informa que está com 133 a bordo, alternando João Pessoa e 4 horas de autonomia. Copiado 3258, táxi autorizado, via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, vamos chamar a torre no 186. Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chama a torre 186, torre 3258, obrigado. Boa noite, tô, solo com 1604. 04, Fortaleza 370, copia. A gente acabou de pousar, Felipe. Ah, afirmativo, que aqui a gente já agiliza já. O 604 já livrou, táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Reporta Alfa Juliette, gol 1604. O 604, ele está com o chibeck. Quase ainda vai guardar um pouquinho pro pushback. A gente também agiliza, obrigado. Avianca 6310, decolado aos 44-1935, bagagem. 1935, ó. Salvador, boa noite, Oxenai 6310, decolado, Pucajão. Oxenai 6310, contato radar na decolagem, sob a nível de voo 350, saída Pucajão, Aracaju. Pucajão, Aracaju, 350, sobe 6310. Número 3850, ponto espera, dando zero, pronto. Alto aliás, decolar pistão zero autorizado, 170, 112 para o TAM 3858. A linha decola, TAM 3858. Do para pushback acionamento, objeto 5827 no 10. Oito, dois, sete, aguardo para iniciar o seu push. Temos o Boeing da Gol que irá ingressar. Não confirmando, no zero está autorizado. 5827, chame táxi. Autorizado, 5827, no 10, chamada para o táxi. Gol no 604, ingressa Juliette para o 08. Ingressa na direita para 08, 1604. Outro 071, no chame Recife, no 288, alternando ONU 33, decimal 25. 288, 3325, azul 4071. No 52, aguarde, no 09. Aguardando. Agora dos 48, controle do 935, meu velho. 935, boa noite. Doutor, boa noite, está 3858. Está 3858, boa noite, contato radar na decolagem, sub a nível de voo 370, saída Momo Alvo Frotti. Ah, Momo Alvo Frotti, voo 3858, possível se autorizar para 8 Frotti. Guarda de coordenação do Centro Recife, são 3858. A princípio temos um tráfego somente aproximando no setor nordeste do aeródromo, passando agora a nível de voo 080. Guarda de coordenação, 3858. Mantendo a saída, 3858. Área 2583, chame Recife no 288 para o alterne 133, decimal 25. Recife no 288, alternando 133, decimal 25.